riu de mim. Mas algum dia voltará, e o passado passará, tudo de novo entre nós dois renascerá. Meu coração não quer sofrer. Passado passará, tudo de novo entre nós dois renascerá. Será?